O dia 17 de novembro na história, 1869, o canal de Suez foi aberto, ligando o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. 1903, o Acre passou definitivamente a ser território nacional depois da assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia. 1913, o Canal do Panamá, na América Central, foi aberto para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. 1933, os Estados Unidos reconheceram oficialmente o governo da União Soviética 16 anos depois da ascensão comunista. 1941, o embaixador americano no Japão avisou o Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre um possível ataque japonês à base de Pearl Harbor. 1959, o maestro brasileiro Heitor Villa-Lobos morreu aos 72 anos. 1972, depois de passar 17 anos exilado na Espanha, o ex-presidente Juan Perón voltou à Argentina. Ele seria eleito pela terceira vez. 1976, estreou na Rede Globo a novela Escrava Isaura, de Gilberto Braga. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.